go ahead. Salvador? Eu não vi o decolado 1-4, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 1208, gol no 098. Sou no 098, controle. Sou no 098, controle. Autoriza pro gol no 098, voa direto, Zipar. Ligou no 098. controle para Salvador, por gentileza, em 1 no 20 decimal 8. Controle Gol no 098. No 098, suba e mantenha o nível 350, voe direto Zipar, chame Recife, frequência 1 no 25 decimal 45. Vai voar direto Zipar e vai chamar Recife 1 2 5 4 5. E manter o 350. Quem é subindo para o 350? Papa Parcial, Kilo Delta, é sinal, Platinum Level 130, contact sinal, Recife Center, frequência 125.1, e Fone Level 128.35. Recife Center 4959, ponto de espera pronto. Azul 4959. Boa noite, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 130 graus com 07 nós. Ali decola a pista no zero, azul 4959. 4959, decolado 24, chame agora o controle Salvador na frequência 120, última 8, bom voo. 08, obrigado. Para 5 mil pés com ajuste padrão. Quando possível, por gentileza, na proa de coral. Noite Azul 4959, contato radar autorizado direto coral, suba para o nível 140. 140 direto coral, Azul 4959. Salvador é 4959. Obrigado. Lá mais à frente vai precisar de um desvio à direita. Ah, mais ou menos 5 a 10 milhas à direita da rota vai precisar fazer o desvio 4959. Está livre o desvio azul 4959. Sente, portaria retornando. Essa para 2500 pés, autorizada final do RNAVE, é o número 1 na aproximação, está passando agora sobre a ilha de Boipeba. controle 959, está agora a 50 milhas Salvador, serviço está encerrado. Mantenha o nível no 40 e chame Leão na frequência 1201. Mantendo no 40, chame Leão 201 azul, 4 agora. Estabilizado na aeronave, está 3398, pessoal. 3398, completa final, chame a 2, Salvador 118, 95. 2, Salvador 118, 95, está 3398, Salvador, boa noite. Está 3398, passou o Serra Vida 372, vai estar travado, pessoal. 3398, boa noite. Tráfego avistado, QNH padrão. Pouso autorizado, tinha pista na 0, ventando 30 graus com 05 nós. Autorizado, pouso na 10, só 3398. No Solos 43, libera a pista próxima interseção à direita e antes da Alfa. Chame Solo na frequência 121, decimal 1. Delta 370, boa noite. 3170, acione identificação, vou direto para o Serra Vida 366, desça para o nível 050. Serra Vida 366, descendo para o 050. Nós ligou 1592, a planilha de edificação, vou direto para o Serra Vista 366, desça para o nível 060. Serra Vista 366, desça para o 060, ou 1592. 6170, está livre a final do aeronave, desça para 25000 pés, ajuste padrão, informe estabilizado. Afirmativo, 2500, vai reportar estabilizado, são 3170. Volo 592, está autorizado a final do aeronave, deixa para 2.5. Ajuste padrão, informe estabilizado. Autorizado a aeronave, deixa no zero, descendo para 2.500 pés, ajuste no 013, com 592. Seja 170, completa a final do aeronave, chame a torre Salvador, 118.95. Estão 3170, draft avistado, ajuste padrão, continue a aproximação, chame passando o servidor 372, trem baixo estava avistado, estão 3170. 3170, pouso autorizado, aqui está no zero, vento no 30 graus com meia dúzia de nós. Zona 70 no solo 04, libera pista próxima interseção direita, chame solo em 121 no decimal 1. Direita 121. Turno 592, completa final do RNAVE, hoje agora a frequência 11895 e tomou posto. 11895, eu vou 1592, boa. Oi, Salvador, bom, 592, RNAVE 10. Polo 592, boa noite, tráfego avistado, ajuste o padrão, continua a aproximação, reporte passando a terceira vida 378. Sim, chegou 11592. 1592, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 130 graus com meia dúzia de nós. Autorizado, pouso no zero, com 1592. Gol 9044, aciona verificação, vou direto para o CRV 2366, desça para o nível 050. No 592 no solo 09, terá condições de liberar a pista Taxiway Fox Todd, senhor? Alô, 592. Muito bem, então Fox Trot e Alpha, chame solo em 121, decimal 1, ou no 592. 691. Do zero, boa noite, acionando a identificação, chegada Mares, isso para o nível 060.